Muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós voltamos a representar. Muito boa noite, bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje temos o primeiro programa de novembro, é isso mesmo, estamos de regresso para o penúltimo mês do ano com novas entrevistas e novos Conversas de Esquina e já hoje com o segundo ator que aqui está na nossa casa da novela Única Mulher, Leandro Pires, Arthur, nessa mesma novela. Não vamos revelar o futuro desta personagem, que se calhar não há, porque ele morreu no final da primeira série. E pergunto a ti, Leandro, e agradecendo desde já teres aceitado este convite. No passado, Portugal conquistou vários territórios africanos. É a altura de os atores angolanos ou oriundos de Angola conquistarem a ficção nacional? Bem, acho que, posto dessa forma, não, mas eu acho que é a altura, sim, também de nós conquistarmos, sim, também lugares na ficção. E é bom também estarmos a ter esta oportunidade agora para também podermos mostrar o que é que a gente sabe fazer. Vem uma nova... Daquilo que vais-te apercebendo e do trabalho que vais tendo, vem uma nova fase nas novelas nacionais. Sem ser o foco tanto em Portugal, mas se calhar nas relações com os países que outrora foram nossas colónias. Se vem aí uma nova vaga. Sim, uma nova forma de fazer novelas, sim. Novas histórias. Parece que sim. Eu acho que sim, não é? Sim. acho que sim que isto, o resto da novela, acho que de facto abriu muitas mentalidades e acho que abriu horizontes também. Acho que isso é possível de acontecer. É difícil ganhar respeito, entre aspas, dos colegas e até dos próprios espectadores, entrando numa grande produção como esta da Única Mulher, assumindo um lugar de destaque e não tendo um currículo tão extenso ao nível da exposição pública e do trabalho previamente efetuado. Foi fácil para ti convenceres as pessoas de que o Arthur era uma personagem para ser levado a sério? As pessoas como o público? Quem vê, sim. Ah, sim, foi. Não foi... Não senti nenhuma... Posso dizer que não senti... Não foram indelicados hostis e isso? Não senti nada disso. A única hostilidade que senti foi graças ao que o Arthur estava a fazer. Sim, não foi nunca pelo facto de estar a trabalhar, nunca pelo... Não. Nunca houve, por vezes, a tentação de te darem a ti ou de dizerem a ti alguns comentários, talvez esta pergunta seja polémica, mais racistas? Não sentiste alguma discriminação do género? Então, mas este agora chegou aqui e já tem esta personagem tão, tão importante na trama? Ah, não, por acaso não, graças a Deus não ouvi nada disso. Por acaso não ouvi. E este Arthur, na Única Mulher, pode ser para ti uma, ou é para ti uma porta de entrada numa outra vertente da tua carreira em que queres assumir maiores papéis, maiores dimensões das tuas personagens? Achas que para quem vê o teu trabalho conseguiste impor-te e marcar uma posição? Leandro Pires está aqui e está para fazer isto e aquilo. Em quem manda? Neste caso, em quem manda? Não percebi. Ou seja, neste caso, em quem manda? Se conseguiste impor o teu nome. Ah. Eu sou Leandro Pires, estou aqui, consigo fazer isto, consigo fazer aquilo. Se faz favor, tenha atenção àquilo que eu faço. Acho que sim. Acho que isso aconteceu e acho que tive a oportunidade. Acho que... E graças a Deus tive essa oportunidade aqui de mostrar trabalho. E numa personagem... Como neste não é o meu primeiro trabalho a nível de televisão. Estive no outro projeto, acho que durou menos tempo. Não foi no bairro e não deu para mostrar... Pronto, não deu para me expor assim tanto. E nesta novela já consegui mostrar muitas caras. Já deu para moldar assim, para brincar com a personagem. Já deu para brincar muito com a personagem. Deu para mostrar várias vertentes minhas. E claro que quero... Não quero ficar por aqui, nem como... Como é que eu ia dizer? Não queres como estagnar? Ator. Não quero estagnar, nem estagnar profissionalmente. Uhum. E também quero ter mais oportunidades, claro. Sofre-se muito a nível pessoal e eu sei que tu tens uma grande fixação pelo trabalho e até por esta personagem e gostavas de ir mais longe e mais fundo do que aquilo que a personagem te apresentava. Sofre-se muito a nível pessoal para que consigas, no futuro, ter o mérito de ser tão trabalhador e tão empenhado? Mas a nível pessoal, como assim? A nível emotivo? Sim, a nível pessoal, com quem te rodeias, muitas vezes tens que estar ausente, se te pedem muitas vezes... para apareceres e tu não podes ou não queres porque precisas de fazer isto na personagem, precisas mostrar que és empenhado e trabalhador. É assim, eu acho que é uma questão de... Gestão do tempo, é isso mesmo. Eu também não posso... Acho que não devo. Pá, não posso. Não posso fechar-me em casa e só nos dramas da personagem. Senão também, além de não fazer mais nada da vida... Posso dar em maluquinho, não é? Mas por vezes não sentes que te consomes por isso? Ficas tão embranhado na história que o mundo lá fora parece que não existe? Ou colocas em ti mesmo um travão e do género, epá, Leandro, para lá um bocadinho e vamos ver o mundo lá fora? Eu antes deixava que, quando estava a tirar o curso, deixava que isso me acontecesse, mas neste momento não. Eu próprio também não quero que isso aconteça. Uhum. Porque não é saudável. Sim, pronto, sim. Como estavas a perguntar, É assim, se eu não tiver feito o meu trabalho, entre aspas, o meu trabalho de casa, é claro que eu não vou sair, mas isso por uma questão de responsabilidade, não é? Okay. Tenho que apresentar serviço e pronto, mas tendo feito isso, não fico em casa, sempre se tiver que ir ter com alguém, brincar com o meu filho, faço isso, não... É uma gestão, pronto. O Arthur tirou-te mais do que horas de vida social e de vida com o teu filho ou com a tua mulher, mais do que isso, chegou-te a tirar algumas horas de sono. O Arthur? A pensar no futuro ou pensar naquilo que tu poderias colocar ainda mais na personagem. É pá, não sei, acho que não. Acho que não, porque assim... Quando nós estamos a gravar, quando estive a gravar, estava... Confesso que chegava à noite e já estava bem cansado. Não ficava aí, agora o que é que não? Ia dormir. Sim. Não. Posso dizer que me tirou... Houve vezes que perdi horas de sono por estar a ler. Uhum. Se imagina, se não tivesse lido os episódios todos logo de uma vez, se tivesse deixado para o fim, olha, tinha que ler. Há quase uma obsessão para saber o percurso do personagem. Sim. Daquilo que se foi revelando, daquilo que foi sendo feito em relação a ti e à tua personagem, este era o caminho natural, o caminho que tu querias, ou achas que de alguma forma poderia ser feito de maneira diferente? Do meu empenho? Ou o meu... Não, a própria evolução da personagem e a história, a própria evolução da história. O culminar com a morte... Achas que fez sentido o Arthur ter aquela cadência e aquela forma de ver a vida e de ver os conflitos? Ou se tu fosses guionista, argumentista, terias percepcionado as coisas de forma diferente? Isso é uma boa pergunta. É assim, o meu trabalho é arranjar sentido no enredo que me dão, não é? E eu tive que fazer isso, como é que um gajo que era tão todo íntegro, nunca na vida, nunca no seu pleno juízo ia fazer isto, como é que ele acaba por fazer isto? Eu tive que arranjar uma maneira de fazer. Na minha percepção, o Arthur não faria, o Arthur não andava atrás da Mara tanto tempo. Uhum. Pronto. Não tinha necessidade disso, era uma pessoa, sei lá... Uma pessoa com autoestima, uma pessoa com postura, com, sei lá, trabalhador, com virtudes. Sim, pronto, sim, não sim, tinha sim. necessidade de fazer isto. Mas é o enredo em que a gente está e a gente tem que... Pá, tem que arranjar sentido nisto e se fosse de outra forma eu também arranjaria sentido para que ele fizesse outra coisa. Ficarias na vida real amigo do Arthur? Era uma pessoa com a qual... Falarias e travarias algum tipo de sentimento de amizade? Com o Arthur? É pá. Sim, mas dizia, mas não lhe apresentava o meu filho. Acho que sim. Não tinha problema. Mas criaste, e talvez esta seja a pergunta clichê, mas criaste alguma simpatia para com ele? Foste sempre percebendo as ações que ele ia tomando? Davas desculpas... Para aquilo que ele ia fazendo. É assim. Ou o trabalho de ator que... não envolve isso, não envolve não. Julgar a personagem que faz. Acho que sim, porque sim. A gente tem sempre uma opinião, não é? Nós estamos a olhar para uma. Estamos a criar uma vida e estamos a olhar para uma, uhum. uma pessoa que nos foi entregue, não é? Aí ao início posso dizer que pá, não foi fácil. Não foi fácil no início porque eu não. Por causa disso mesmo, porque eu não. Acho que havia alguém em mim que não queria aceitar o facto de ser rejeitado, estar a ser constantemente rejeitado. Uhum. Pela Mara. Isso foi o que mais me custou compreender como Arthur. Como... Pronto. Sim, como personagem. Como personagem. As próprias características do Arthur, algumas delas estão contigo. Tornaste-te uma pessoa diferente, por assim dizer, por teres feito este Arthur. Aprendeste coisas novas para aquilo que tu, Leandro, és hoje em dia. Você aprendeu coisas novas a nível de personagem. Sim. Que possas aplicar no teu dia-a-dia. Para o bom e para o mal. Até a própria questão, por exemplo... a própria questão, por exemplo, mais recentemente, do rapto, e para quem não sabe, eu sou fã da novela, do rapto das gêmeas da Mari, tu sendo pai há pouco tempo, fez-te olhar para o teu filho de uma forma diferente, até pensar mesmo, e se isto me acontecesse a mim? Por acaso é assim, confesso que não pensei, não, isso não, não pensei nisso. Mas o que tive assim perto, ou relacionado com isso, foi... Foi uma vez que estava a gravar e tinha as bebés lá, tinha os dois bebés dentro da sala, e eu tinha uma fala que era o quê? Tinha que gritar. Já não lembro o que é que eu tinha que dizer, mas tinha que gritar. Sim. E eu... Então vai, aqui nesta parte tu gritas. E eu não queria... E fez-me confusão, porque como tenho um bebé em casa, sei o que é que... Pronto, quando os bebés estão a dormir, ou estão, pronto, nós não podemos fazer muito barulho assim de repente, que eles assustam-se. Claro. E eu não quis... E estava-me a ser muito difícil ter que gritar e ter lá as duas, uhum. os dois bebés. E eu sei que fiz, dei a fala assim baixinho e eles... Não, mano, tens que dar com mais, não sei o quê. Eu sei, mas é por causa dos bebés que estão aí. Então depois... Pronto, depois não... Acho que já não gritei, não cheguei a gritar. Fiz aquilo de outra maneira. Alguma vez tiveste que dizer um não convicto, não a gritar, mas um não convicto, alguma coisa que quisessem fazer com o Arthur? Tiveste momentos em que, de certa forma, não quiseste pisar a tua linha vermelha? Em que disseste taxativamente, eu não faço isto? Não, eu não tive. E nunca houve a tentação da parte de quem escreve de fazer mais do que aquilo que tu estarias disposto a fazer. Qual era para ti nesta personagem a barreira psicológica para uma ação que tu não farias? O que é que tu recusarias de forma taxativa? Não sei. Quando isso acontecer, eu vou dizer não! Não faço! Não sei. E há democracia suficiente? E pergunto-te isto, espero que não seja uma pergunta muito, muito polémica, mas há democracia para que um ator possa dizer não àquilo que querem que ele faça? Ou de certa forma, há a tentação de fazer e calar? Se vocês querem seguir este caminho, têm que fazer e calar. Ou sentes abertura suficiente para que um dia possas dizer epá, não? Acho que sim, tipo... Pá. Eu acho que... Sei lá. Pelo que eu, pá, na minha experiência, as pessoas estão lá e muitas vezes, pelo menos parecem-me disponíveis para, no caso, se eu não me sentir confortável, uhum. a fazer qualquer coisa para falar com eles e para dizer, olha, não me sinto muito confortável uhum. a fazer isto. Apesar de tudo, nós somos pessoas, não somos... E compreendem-te quando dizes isso? Não sei porque não me aconteceu. Sim. Não estou a falar de uma... Estou a falar assim... Pá, não sei. Não, eu não, nunca passei por isso. Não sei. Neste meio tão competitivo e tu tens 27 anos e queres fazer mais, queres fazer uma vida inteira também disto. Neste meio onde existem tantos nomes... E por vezes tão poucos projetos e tanta competitividade, por assim dizer, há espaço para fazer boas, longas, duradouras e confiáveis amizades? Aqui, no meio. É sim, acho que há espaço, não é? Mas há espaço se as pessoas estiverem dispostas a semear nas amizades, não é? Porque são pessoas que, por exemplo, bastam gastar sempre a mudar de projeto, uhum. que deixa de ver sempre as mesmas pessoas, não é? Como a família, que é sempre a mesma, as mesmas pessoas. Agora, para se criar amizades, eu posso dizer que... Ou é apenas uma questão de trabalho? Se é uma questão de trabalho? Sim. Não, depende das pessoas. Há pessoas com quem a gente se identifica mais, e isso dá para ver depois quando mudamos de projeto, se as pessoas continuam a falar ou não. Isso é porque houve algo mais do que profissional, não é? Sim. E há outras pessoas que se calhar, pronto, não há tanta ligação, mas simplesmente o pessoal é adulto e está ali para trabalhar. Já te desiludiram a esse ponto e falavas aí dos projetos que mudam, mas das pessoas que se mantêm, que vão mandando mensagens e vão contactando. De certa forma já te desiludiste com alguém que pensavas, ok, queria uma ligação e vai na volta, não era assim uma ligação tão, tão forte. E essa pessoa deixou-te na mão, vá. Ah, não, assim me deixaram na mão, mas já me aconteceu, já... Mas não, claro que não vou falar sobre isso, né? Sim. Mas sim, da mesma maneira que eu se calhar também já desiludi. Pronto, nós não somos perfeitos, não é? Mas és uma pessoa de certa, e eu não pergunto por nomes nem por situações, questiono-te sobre a forma como tu lidas com as pessoas, se és uma pessoa que dá confiança a quem vem ter contigo, ou de certa maneira crias uma barreira e uma série de camadas para ver se a pessoa é mesmo de confiança e merece a pena a tua atenção. Bah, é assim, eu acho que Eu acho que sou um bocadinho mais defensivo do que o que gostava de ser. Pronto. É uma coisa que tens vindo a trabalhar? Ou nem por isso? Tenho vindo a trabalhar. Tenho, acho que sim. Como é que uma pessoa tão... Acho que isso está a ser trabalhado em mim, acho que sim. E até a própria exposição pública pode mudar isso. Como é que uma pessoa tão... E nós estávamos a vir aqui para o estúdio, para a entrevista, e pediram-te uma fotografia, o que deve ser muito comum hoje em dia, cada vez que sais à rua. Como é que uma pessoa tão defensiva, e arrisco a dizer até tímida, não sei se estou errado, lida com tamanha exposição e com os 45%, 46%, 47% de share que a novela tem? Porque sais à rua e, inevitavelmente, és uma figura pública. Como é que lidas? Olha, tens que ir, tens que lidar, não sei. É assim, hoje agora já estou... Já estás mais habituado. Já estou mais habituado, mas acho que no início é que foi mais... Já nem sei, mas acho que foi estranho, não é? É estranho. Uma pessoa sente-se... Agora já é uma realidade para mim, não é? Agora já parece que já não é normal. Sim. Mas acho que ao início era estranho. Uma pessoa se não se é conhecida em casa ou no grupo e ali toda a gente te conhece. Ou pessoas, olha, tens um filho, não sei o quê. E tu ficas tipo, ui, pá, tenho que ter cuidado. Toda a gente. Houve a necessidade a partir de algum momento de protegeres o teu filho? Ah, não, por acaso não. Como assim? Na rua? Sim, a exposição pública que tu tinhas e até a questão que existe muito em Portugal dos paparazzis e de certa maneira proteges a identidade do teu filho que é tão pequenino. Não, o máximo que foram pessoas falar comigo na rua porque leram na revista que eu tinha que eu tinha um filho, darem-me os parabéns e coisas assim, tipo, ele não sofreu nada disso e lá no e onde moro também toda a gente sabe. A maioria das pessoas sabem, esta a gente sabe e pronto. Mas não. O pessoal também não se deslumbra assim tanto. És uma pessoa que. Eu não sei se me entenderás. Tento levar a minha vida normal, não é? Sim, também. Sim. Rotina claro. Era normal, sim. Mas, no entanto, e este gosta, é entre aspas, és uma pessoa que ficou a gostar da fama e da exposição pública e da forma como te abordam. Ou de outra forma, não te iludes. E tens bem presente que o sucesso pode ser uma questão de meses e depois toda a gente se esquece de ti. Em qual dos lados é que vives? Ah, é assim, se eu estaria a mentir se eu dissesse que não gostava, sim, não é? Claro. Eu gosto. Gosto sim, mas tipo... Mas é isso, também não me quero... Não... Como é que eu ia dizer? Tenho que me disciplinar, não é? Não posso... Achar que sou mais do que os outros por causa disso, porque isto é uma consequência do meu trabalho e eu nunca sei o dia da manhã. Sim, sim, sim. Não é? E... Nunca houve a tentação de te deslumbrares e de pensares, eu agora sou o maior. Oh, isso é todos os dias, não é? Claro. É uma luta constante, sim. É, isso é todos os dias, mas... Mas pronto, um gajo tem que pôr os pés no chão. Houve alturas e momentos, ou hoje ainda há alturas e momentos... Mas posso dizer uma coisa, vou dizer uma coisa já agora, para complementar. As mesmas pessoas que já me fizeram sentir que eu era o maior, porque as pessoas... Porque é que eu podia me sentir o maior? Porque as pessoas vêm ter comigo e elogiam o trabalho, uma pessoa fica claro que sabe bem, ou elogiam por causa da tua personagem, era íntegro, tudo, e... É, pá, tu é grande gajo, não sei o quê, e o gajo fica, yeah, fixe. Mas, tipo, também já me aconteceu o contrário, também me aconteceu já, na altura dos raptos, as pessoas não... Pronto, os comentários já não eram os mesmos, e aí, eu dizia, sei lá, aí eu já... Já não achava tanta graça, não é? Já me gritaram, deixa amar! Eu vou correr com... Estava a correr com a minha mulher e gritaram, deixa amar! E aí já não achei muita graça, não é? Porque aí já fiquei, fogo então, mano. Estou aqui... Qual é a tua cena? Estou aqui com a minha mulher, estou-me a gritar, deixa amar. Fogo. Estás a ver? As pessoas, no entanto... E de certa maneira, de há uns anos para cá, notava-se essa alteração de as pessoas não gostarem ou odiarem as personagens... Mas sim de avaliar um bocadinho os atores. As pessoas não te conhecem como Leandro. Não vão ter contigo e dizem: olha, gosto muito do seu trabalho. Ou há tendência natural para que te chamem Arthur a toda a hora? É assim, a tendência natural é para me chamarem Arthur, mas há de tudo. Há pessoas que vêm dizer: olha, gosto muito do teu trabalho, acho que devias continuar. Já ouvi isso. Graças a Deus e obrigado a quem o disse. Era o que mais? Não, agora perdi-me. Ou seja, as pessoas não te avaliarem tanto como ator e aquilo que tu fazes, mas julgarem aquilo que a tua personagem faz. As pessoas fazem isso, muito. Julgam a personagem. Mas tu notas que é de uma forma intencional, ou seja, que as pessoas vivem apaixonadamente aqueles momentos, ou até com algum tom de brincadeira? Vamos lá meter com ele. É pá, não sei, sinceramente não sei. Eu acho que as pessoas vivem muito. Mas agora também me fizeste pensar. Sim. Agora fiquei, olha, se calhar estão a se meter contigo e tu não sabes. Pronto, eu até agora achava que era porque eles. Porque as pessoas entram muito dentro da história e vivem aquilo. E vivem muito a história. Eu creio que é por causa disso. E há pouco falavas, há poucos minutos, de estares a correr com a tua mulher e de gritarem... Deixa amar! Nessa exposição pública que tu tens, nessa fama que tu agora vives, existem processos do teu dia-a-dia, da tua vida, que tiveste que deixar para trás de forma a te preservares em primeiro lugar e depois de forma a não seres abordado tantas vezes? Porque... Tanta abordagem, fotografias, cumprimentos, beijinhos, apesar de não se queira dizer isso, também cansa. Principalmente quando estou com pressa. Quando estou com pressa é que eu tenho que pensar, eu já dei por mim a pensar, bem, eu tenho que ir ao Colombo. Vou a que horas? Quando é que está menos gente? Já me via a pensar essas coisas, que é para quê? Para me despachar mais rápido. Porque já sei que posso chegar lá e as pessoas virem falar comigo, ouvir muita gente pedir-me para tirar fotografias e assim evito ser desagradável, porque já me aconteceu também. Houve uma vez que não sabia onde é que estava a minha carteira e estava no Colombo aflito à procura e tive que dizer não a umas pessoas para tirar fotos e eu também não gosto. Porque, não gostei de dizer não, sim. De ver a desilusão na cara das pessoas, as pessoas ficam, porque vêm com posso tirar, vêm com uma alegria na cara, e eu digo não, sinto-me mal. Uhum. Então, gosto de me proteger a mim e também, pronto, proteger também, claro, a relação com as pessoas. Não, é? não consegues, e não sei se entenderás a minha expressão, mas já não consegues passar entre os pingos da chuva, já não consegues passar despercebido. Ah, não. E onde é que, e há pouco dizia-te, a questão do cansar, das abordagens, das fotografias, pode parecer se calhar fútil, mas onde é que vais arranjar a força e a capacidade e por vezes a vontade, e não, nem todos os dias correm bem, nem todos os dias correm da melhor forma, para em 50 abordagens, por exemplo, um número por alto, dizeres 50 vezes sim, quando tudo à tua volta pode estar a desmoronar? Onde é que eu arranjo força? Onde é que tu arranjas vontade e força de vontade para dizer 50 vezes sim, 50 sorrisos e para manter essa ligação com as pessoas que te seguem? Para mim, Deus é a minha força. Pronto, é no que eu creio. E aí é que eu arranjo força. És uma pessoa 100% religiosa. Religiosa não é... Acho que não é palavra, palavra certa. Não é palavra certa. Tenho as minhas crenças e frequento o centro cristão da cidade, mas até podem ir na net, está lá, e podem ver que aquilo não tem, como é que eu ia dizer? Acho que, não tem maldade. Não, acho que a palavra religiosa não é a palavra que vão aplicar. Somos pessoas que... De fé? Sim, pessoas com fé, pessoas que acreditam em Deus, mas sem regras, sem aquelas supostas... Como é que eu ia dizer? Eu não quero... Estou a ver aqui se não... Sim, os mandamentos. Sim. Não. O que é que... Mano, as coisas não se fazem à força. Pronto, certo. Não estava a querer... Pergunto, a questão da fé para ti, dessa força que vais buscar em Deus, deduzo que seja desde de muito novo que tenhas ido buscar essa tua vertente da tua personalidade. No que é que isso te moldou? O que é que a fé te traz à tua vida? És uma pessoa mais... calma, mais presente ou mais de viver o dia-a-dia graças à fé, ou é uma questão de crença e de apoio quando as coisas correm mal? Não, é quando, quando as coisas correm bem e quando as coisas correm mal. Porque, por exemplo, a fé... fé não, é, não é uma fé qualquer, né? Uma fé, fé num Deus real. A mim ajuda-me a que quando as coisas, ou quando tudo à volta, como estavas a perguntar, tudo à volta está... está a cair. Está a cair, sim. E eu consigo acreditar que algo bom vai acontecer. E isso a mim ajuda, ajuda-me nesse sentido, porque é para não ser levado por isso. Não estou dependente, não estou dependente de como a situação está aos olhos humanos, ou como a gente vê as coisas. E também me ajuda, quando as coisas estão bem, como na outra vez tu falaste sobre o deslumbramento. Certo. Ajuda-me também aí a ser... ou pelo menos ajuda-me a ser mais humilde e a saber agradecer. E a saber... como é que eu ia dizer? Mano, a saber agradecer a Deus por me estar a dar esta oportunidade, uhum. Que me pode, que eu tanto no dia seguinte posso não ter. És uma pessoa mais generosa por ter essa... por ter essa, essa... Devia ser. Devia ser mais generoso. Devia ser, se calhar, mais humilde. Mas não és. Tens a consciência de... que algumas coisas na tua vida e naquilo que tu és deviam mudar para melhor. Ah, tenho, claro. Há aí uma busca, não sei se perceberás isto que eu te vou perguntar, mas há aí uma busca constante, incessante, quase obsessiva pela perfeição em tudo. Em mim? Ou nunca pensaste muito nisto? Pá, a ver há. Acho que há. Mas, sei lá, eu não posso, acho que não posso deixar levar por isso, porque... Tens uma consciência maior daqueles que são os teus defeitos, graças a, também à fé. Sabes dizer, eu nisto sou muito mau. Não é preciso ter fé para... É assim, eu acho que não é preciso... Mano, sou um gajo bem arrogante, é que se calhar, não sei. Acho que toda a gente sabe o que é que tem no coração, não é? Uhum. E que toda a gente sabe os defeitos que tem. Não sei. Fazes muita contigo próprio, fazes muita autoanálise e tentas também, e já te conhecendo a ti há 27 anos, ainda és pessoa que te estás a conhecer interiormente. Há muitas coisas sobre ti que tu ainda não sabes. Há coisas que sobre mim que não sei. Defeitos, virtudes, reações. Ainda te vais surpreendendo a ti. Como sim, é que vou-me surpreendendo a mim pela positiva e pela negativa. Yeah. Antes que os outros te critiquem, és o primeiro a criticar-te a ti? Ou, de certa forma, levas mais a sério aquilo que possam dizer bem e mal de ti? Ou tu és o teu principal julgador? Às vezes ouço coisas, acho que às vezes posso ouvir coisas de mim, coisas negativas sobre uhum. mim que eu não tenha, que eu às vezes posso não ter a noção. Uhum. E também pode acontecer, acho que já me aconteceu às vezes também achar coisas negativas sobre mim que afinal que outras pessoas dizem, ah, achas? Não, és maluco, mas isso não está a acontecer. Acho que acontece tudo. Procuras a opinião do outro. Perguntas, o que é que tu achas de eu ter feito isto? O que é que tu achas de eu, porventura, ir fazer isto? Ou guardas tudo muito, muito para ti e só depois de o fazer é que procuras reações? Ou pedes sempre uma segunda opinião? Normalmente pergunto à minha mulher, sempre. Sim. Quando tenho dúvidas. Quando não tenho dúvidas, faço. Quando tenho dúvidas, pergunto. E normalmente é ela que eu pergunto. É o teu... E não querendo entrar em muito, muito detalhe, mas é o teu porto de abrigo, a tua mulher. Sim. É a minha... Como é que eu ia dizer? É que mais sabe sobre ti. Gêmea. Sim. E o que é que mudou em ti e na tua pessoa ao ser pai? Deve ser a sensação mais bonita do mundo. A mais bonita e se calhar a que mete mais medo. Ser pai, acho que é bom contemplar a vida, não é? Uhum. Porque é uma pessoa que nós estamos a ver desde o início, desde o seu nascimento. Era um objetivo. Uhum? Era um objetivo para sim. ti de vida, sim. Mais outras coisas, o que é que isso mudou em mim? muda todos os dias. Quando, imagina, se vejo o meu filho a ter... nós conseguimos ver, consigo ver coisas boas nele que eu e a Ruth temos, que é a minha mulher, uhum. e também consigo ver coisas más. Ou seja... Já notas os defeitos dele. Sim. Quando vejo algo assim... Sei lá, vejo algum defeito no... Se acho que ele está a ser mimado por alguma razão, está a ter alguma atitude que eu não estou, que eu não estou a gostar, eu... De acordo também com o que nós temos a falar há pouco tempo, nós conhecemos alguns dos nossos defeitos, claro. E consigo ver nele... Alguns. Posso ver nele o meu defeito e tenho... Olha, cuidado. Porque eles, apesar de tudo, estamos a ver a nós, não é? Sim, sim, sim. São um espelho de... sim. És um pai que, atualmente, e neste caso no futuro mais daqui para a frente, conseguirás... impor a autoridade necessária. Pais, ou és um pai muito galinha? Não. Um bocadinho galinha, não mais, mas almejo impor, claro, a minha autoridade. Sim. Foste um filho muito complicado. Os teus pais tiveram muitos problemas contigo ou nunca deste muitas dores de cabeça? E olhando para trás, são assuntos, em primeiro lugar, são assuntos que já estão resolvidos e noutra vertente. Os teus pais... Ai, o computador. E os teus pais sempre acreditaram, ou de certa forma tu notaste neles alguma dúvida em relação ao caminho que tu traçaste em ser ator? E com isto também te questiono, se sim, se os teus pais tiveram dúvidas, este Arthur foi a confirmação para eles de que o filho estava no... e está no caminho certo? Ah, acho que sim. Acho que foi. E como é que eles... são pessoas de se orgulharem e mostrarem esse orgulho ou já é uma coisa normal para eles e ou verem-te na televisão, verem-te nas revistas, já não lhes causa ou nunca causou entusiasmo de maior? Olha, acho que é assim, os nossos pais não se deslumbram, pelo menos, ou se calhar não mostram tanto, não é? Se calhar, acho que o que posso dizer é que noto sempre um cuidado que eles têm comigo, que é para eu me manter sempre firme. Uhum. Firme, como quem diz, na ética, não é? Pronto, eticamente, cuidar da minha família, cuidar de, entre aspas, portar-me bem. Sim. Pronto, isso é que eu noto... Sim. Noto essa preocupação deles sobre mim. Nem eles ficaram deslumbrados com a fama que tu vieste a adquirir. Eles também mantiveram, e tu disseste que mantiveste e mantens esses pés na terra, eles próprios... É isso, que eles... Sim. Mas na terra e continuam a trabalhar. E... Mas eles próprios não ficaram, digamos, babados por o filho ter... atualmente tanta exposição pública. Não há ali uma pontinha de orgulho que eles tenham demonstrado? E até falar com os amigos... Não sei, não estou a ver. Eu não estou a ver. Espero que fiquem... Espero que fiquem contentes, claro, não é? Mas não são de mimar esse ponto, de demonstrarem que estão deslumbrados e babadíssimos com aquilo que tu fazes. Até de certa maneira para não te desencarreirar do rumo que tu traçaste. Eu acho que sim, acho que é por aí. Não costumo pensar muito nisso, mas acho que sim. Acho que o que tu me disseste agora também fez-me sentido, sim. Tens um... Porque eu... Sim. Sei lá. Eles ao fim e ao cabo são o teu primeiro apoio em tudo. Sim, sim. Eu acho que posso ter esse defeito, às vezes, de me agarro-me a uma coisa e de me deslumbrar demais e depois esquecer-me de fazer a minha parte. E eles, meus nossos pais, conhecem-nos sempre, não é? Uhum. Então, se calhar, a preocupação deles é sempre uma defensiva. Ok. Como é que eu ia dizer? De proteção. Proteção, yeah. Se não tivesses esse apoio, essa defensiva contigo... a tua mulher e o teu filho, e fosses uma pessoa mais, entre aspas, independente, sem essas responsabilidades, e até com pais e família que ficassem mais deslumbrados com a tua exposição, acreditas, e fazendo aqui também uma personagem do Leandro com uma outra vida, achas que te perderias facilmente neste jogo da fama? Se não tivesses esse contexto familiar tão forte como tens hoje, serias mais permeável a isso? Ah, não só por causa disso, mas sim. Acho que ajuda. Por causa desse... Sei lá, do deslumbramento. Eu acho que... Posso-te dizer que eu tenho vindo a trabalhar, por exemplo, ultimamente, um dos meus trabalhos, como estava de, entre aspas, autoanálise, não, autodisciplina. Autodisciplina, autoanálise. Tem sido uma cena uma coisa de trabalhar constantemente. Porquê? Aconteça, faça chuva, faça sol, eu vou ter que fazer isto. Faça chuva, faça sol, eu vou ter que escrever para a personagem. Faça chuva, faça sol, eu vou ter que fazer uma música. Pelo menos, para quê? Para manter o trabalho, para não me deslumbrar. Porque assim também, imagina. Cabeça ocupada, sim, com as coisas certas. Porque o deslumbramento faz o quê? O deslumbramento faz com que às vezes as pessoas fiquem... Epá, boa, já recebi uns aplausos, já não preciso fazer mais nada. E depois as coisas caem e a gente não sabe porquê. Sim. Pronto. Ou então, não tenho aplausos, aí eu não faço mais. Porque não resultou. E às vezes as pessoas desistem à primeira, e às vezes tipo... Eu não preciso ter aplausos para continuar uma luta. Percebes? Sim, pronto. Sim. Então, a disciplina ajuda-me nesse sentido. E, mas como estávamos a falar do deslumbramento, nesse caso ajuda-me, sim. Claro, para não estar aí com armada em campeão e não fazer nada e depois, no dia seguinte, não tenho nada e não me preparei. Estás, e por falar em preparação, estás num futuro próximo, distante, não façamos aqui contas, estás preparado para que um dia estes pedidos de fotografias que tens, estes pedidos de autógrafos, estas solicitações constantes terminem? Não vai ficar aí um vazio difícil de preencher? Tens essa noção de que isto acaba? Ah, não, vou ter que fazer um trabalho, mas não vai. Não, mas a gente, é verdade, a gente nunca sabe o que é que acontece. Pá, não sei, eu não costumo... Não és pessoa de pensar nisso? Não, eu não costumo pensar nisso. Eu não estou a olhar para... Estou confiante, não estou a olhar para a desgraça. Se acontecer, eu lido com isso. Lidas com isso, yeah. No momento. E estás preparado também, isto é outra pergunta a ver com preparação, já que introduziste aqui o verbo, estás preparado também para, num futuro, quem sabe próximo, voltar a dormir no sofá? Ah, isso neste momento já não ia acontecer, já não ia voltar a dormir no sofá, mas estou preparado, sim, gostava de ter mais filhos, gostava. És homem de... Três. De família. Ah, três! Há já um número... Três, no máximo, se calhar. Falámos dos teus pais e falamos agora também um bocadinho da tua companheira que colateralmente sofre os efeitos deste Arthur. É uma mulher... ciumenta em relação às constantes solicitações que tu tens, ou sabe-te muito bem dividir com os outros? Olha, acho que é uma mulher muito paciente e que está... Eu no seu lugar não sei o que é que faria, mas está a ser uma mulher muito paciente. E é verdade, muitas vezes estou com ela na rua e as pessoas vêm falar comigo ou vêm tipo, interrompem algo, e elas têm sido muito paciente comigo e têm-me apoiado imenso e têm sido muito compreensiva. E... Até porque ela também é atriz. Sim. Pronto. E isso também faz com que ela perceba o porquê, não é? Da exposição. És um homem, e falavas aí que serias diferente, és um homem ciumento. Se eu sou ciumento? Pá. Gosto de marcar o meu território. Ah, bro. Mas não em relação a mulheres, mas em relação a outras paixões, não há paixão como a da música. É o teu grande amor. Música também é um dos. É um. Sim. Para falar sobre isso, para sim, dizer sim, algo. Sim, sim, sim. Ah, sim, a música acompanha-me desde pequenino. Mas quando era mais novo, a minha mãe tive aulas de órgão. Mas depois desenvolvi uma maior paixão pela guitarra e canto. Eu, pronto, e escrevo, e desde pequeno que escrevo e componho músicas. Uhum. Aprendi a tocar com a ajuda de amigos e com a internet. A guitarra. A guitarra, sim. A guitarra. tenho uma banda agora. Acabei de. Temos quatro, já gravámos quatro músicas, chamamos Nus Aleph e estamos só em, pronto, nas negociações finais com o nosso produtor. Em breve, se calhar, se Deus quiser, estaremos aí. Sim. Mais, o que é que posso dizer em relação a isto? E, além de música, também gosto de música, gosto de dançar. Acho que a música é muito. Estás capacitado e estás preparado e já começas de certa maneira a também a ver isso no teu futuro mais próximo, essa transição das câmaras, da televisão, da novela para os palcos. Era um caminho natural que tu querias atingir, ou consegues conciliar e vais conseguir conciliar as duas? Sem que seja colocado em causa o teu trabalho como ator e o teu trabalho também como músico. Eu acho que vai dar para conciliar. Creio que sim, vai dar sim para conciliar. Eu acho que a maior dificuldade que eu passei em relação a isso foi uma dificuldade mental, porque acho que as pessoas... o mundo muitas vezes quer nos ensinar que ou és uma coisa ou és outra. Não dá para tudo. Se queres ser bom numa coisa, tens que estar 100% numa coisa. Senão, não vais fazer a outra bem. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que tu podes te disciplinar, tens um dia, tens 24 horas e tu decides o que é que fazes com essas horas. E acho que os dons são como sementes que nós temos, não é? Uhum. Se eu tenho duas, se eu tenho três, para que é que eu vou semear só uma? Mas, então, nesta área neste caminho que tu vais fazendo, em alguma parte do trajeto, em algum momento, te obrigaram a ser 100% ator e disseram-te: tu a partir de agora és só isto, esquece não, o resto. Não, eu só estou a dizer isso porque sinto ou já senti pressões assim. Se calhar até fui só eu que passei por isso, mas já senti, já li. Até acho que foi num livro de estética teatral. Sim. Eu acho que li lá alguma história que... Ou eu me engano muito, mas não tenho quase certeza que foi isso que eu vi lá também. Que às vezes as pessoas não estão habituadas... Ou que não estavam habituadas... Epá, já não lembro qual era a história. Mas não estavam habituadas a pessoas que não sabiam onde encaixar. Mas tu és o quê? Mas o que é que tu fazes? Ah, mas eu canto e eu faço... Neste caso, eu canto e eu represento. Epá, não, mas... Não pode ser, não. Tu ou és uma coisa ou és outra. Sim. Agora... Posso-te dizer que já agora lembrei-me, eu também já ouvi isso. Já houve pessoas em que eu disse que... Olha, já estava na novela, houve uma pessoa com quem eu falei, eu disse que tinha uma banda também, que estava a começar os ensaios com uma banda, e disseram: ei, ouve lá, mano, tu é melhor teres cuidado, epá, porque as pessoas vão olhar para ti e vão ver, então este gajo agora já quer, tá, mas agora já queres uma banda, então mas começaste agora na novela, agora já queres uma banda, por exemplo, já ouvi isso, já li e já ouvi isso. Há pessoas que pensam assim. A própria profissão de ator e de representar pode ser uma ditadura. Para quem a faz, porque as pessoas estão habituadas a ver-te naquele registro, ou sendo o Arthur, ou tendo uma outra personagem, e podem não aceitar tão bem o facto de tu gostares de música e quereres ser músico, e de certa maneira, e como tu estavas a focar, aparecerem comentários a dizer: pronto, ele agora quer é fama e quer-se aproveitar disto e fazer tudo e mais alguma coisa. Se pode, mas não percebi só qual era a pergunta. Ou seja, a profissão ser uma ditadura, ou seja, a exposição que tu tens e aquilo que tu fazes ser uma ditadura para aquilo que tu gostas também de fazer, mas que se calhar não podes fazer ou colocar em público, porque como és ator e tens exposição pública, tudo o resto pode ser visto como uma forma de capitalizar a fama. É assim, claro que isso pode acontecer, mas eu não me posso focar nisso, não é? Senão... Se eu vou focar no que as pessoas vão estar sempre a dizer, não ando a saber da opinião das pessoas, e não pode ser. Não és uma pessoa de desistir? Não. Não, não, não, não. Não. E com isso, em algumas partes da tua vida, viveste o fracasso? Ou para ti não existe a palavra fracasso, mas sim experiência? Vá. Tiveste que lidar com muitos não, tiveste que... Não, existe a palavra fracasso, sim senhor, existe a palavra não, mas também existe a palavra não desistir. Como é que eu ia dizer? As pessoas que caem, as pessoas que fracassam, também podem não desistir, não têm que desistir. pessoas que levam ou não podem levar um amanhã no dia, podem levar um sim no amanhã. Não sei se me estou a fazer. Mas pergunto também, como é que, sendo-se jovem, tendo-se 20, 21, 22, 23, tens 27 anos. 22, 23. Sim, mas neste percurso, neste caminho que foste fazendo e foste construindo, e sabendo-se que, sendo jovem, muitas das vezes um não custa muito e não gosta de se levar nãos, qual é a preparação que tem que se ter de casa e até de vida para saber lidar com o não? Como é que há 10, 15 minutos de frustração e depois, ok, bora lá, luta e pronto, esquece este não? Sei lá. Porquê é que é o não? Às vezes... Questionaste muitas vezes, imagina, sobre isso. Porquê é que me disseram não? Sim, às vezes uma pessoa também tem que pensar, não é? Se é um não porque... Se é alguém que tem algum tipo de autoridade sobre mim para me dizer não, uhum. É alguém que simplesmente não acredita nos sonhos, logo não vai acreditar em mim. Se for esse não, eu não vou ouvir esse não. Uhum. Se for um não em relação a algo que eu esteja a falhar, aí eu tenho que ver, não é? Tenho que parar e olhar para mim. Olha, se calhar estás a levar um não por causa disto. Mas já levaste que... não uns maldosos? Levaste um não só por... para te aborrecerem? Pá, não sei. Eu não sei o que é que está na cabeça. Às vezes a gente repara nisso, mas agora não estou a ver. Não estou a ver isso. Quando é que isso me possa ter acontecido? A nível profissional? Sim. Acho que sim. Acho que já levei. E não há a criação de um sentimento de... Mas isso é a minha opinião. Também posso ter sido eu que coisa e estava com a mania e me disseram que não e coisa. Mas eu acho que já aconteceu. Não há em certos momentos, até mentalmente, a construção de uma ideia de eu ainda me vou vingar de ti. Ou a tua própria personalidade nunca deixou que isso acontecesse. Não, é assim, claro, a minha tendência natural é, ah é, então vais ver. Mas eu acho que isso é muito... Pá, eu faço isso, é verdade, a minha tendência é fazer isso, mas não concordo com isso, porquê? Porque depois se eu vou estar a fazer... Se é esse o meu objetivo, isso é um objetivo muito baixo, uhum. Porque... Depois a pessoa até pode ver, imagina, deu-me um não, eu fiz algo que queria lhe provar, disse, está aqui na tua cara, então. E ele vai-me dizer, epá, olha, realmente tinhas razão. E a seguir a minha luta, que a minha luta foi para isso. ok, atingi. Então agora o que é que vou fazer? Acho que os objetivos têm que ser mais do que esses. No entanto, não quero focar nisso, estás a dizer. Mas pronto. No entanto, este Arthur foi uma chapada de luva branca a muita gente. Foi um esfrega na cara a muita gente. Vem, eu consigo! Ah, não. Não, isto que eu estava a falar nem teve a ver com... Não teve nada a ver com... Até nem teve a ver com representação. Foi outra coisa. Mas o que é que este... E para terminar o programa, já estamos muito perto do fim. O que é que este Arthur, e se falarmos daqui a 15, 20 anos, o que é que este Arthur vai sempre significar na tua vida? Uma estreia numa televisão, uma estreia numa novela, uhum. É horário nobre. Acho que Vai ficar sempre guardado ali num cantinho. Claro que sim. Muito obrigado por teres vindo às conversas de esquina, Leandro. Foste o primeiro convidado de novembro, não é? Muito importante. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Mais uma vez, obrigado. Voltamos na próxima semana. Beijinhos, abraços, um bom fim de semana. Até sábado. Sim, senhor, a senhor lá do pai. Vamos, senhor. Fala bem, minha mana. Já faz tempo. done.